no 2 após ela estacionar, livre push e taxi. Ok, a aeronave vai parar no 2, após a aeronave estacionar, vai iniciar o push no 9 e 4 0. T4, reduz a velocidade para 200 nós. 200 nós, 884. Salvador, Macau de Trofos, volta para a esfera da 28. Macau de Trofos, autorizado a alinhar e decolar, cabo esfera 28, vento, sol com 10 nós, Macau de Trofos. Salvador, boa noite, Gol no 273. Ali mantém cabeceira 28 no 273. Ali mantém a 28, Gol no 273. 50 a bordo, Alterra Guarulhos. Ele viu o táxi aí à direita, Alfa depois à direita de novo até o ponto de espera na Golf, chama a torre 18, decimal 62 lá. Direita ingressa na Golf, na Alfa, na Golf, chama 208-63-197. Macau de Trunfos decolado aos 58, chama agora o controle, Salvador, frequência 119-8, boa noite. Chama 119-8, boa noite. Tango Serra Bravo, Fox, desça para, desça via para 2000 pés, altímetro no 013, reporte estabilizado no curso do localizador. Está autorizado o final do procedimento LS Zulu, da pista 28. Descendo via 2013, autorizado LS Zulu, da 28 para Fox. Boa noite, 84, desça via chegada Cari para 3000 pés, altímetro no 013. Via para 3000 pés, Cari, Gol 884. Juno 273, autorizado a decolagem da pista 28, vento de 190 graus 10 nós. Autorizado a decolagem da 28, voo PC3. Local de Trunfos, contato radar na decolagem, suba para 250, perfil da saída Aron. Liga o táxi à direita até o ponto de espera, chama a torre 186, o gol 940. Ok, já o ponto de espera, chama a torre, gol 940. Só lutando 3603. Sim, a outra aeronave chamou? Tanto 3603. 3603, prossiga. Autorização Guarulhos, nível 380. Muito boa noite. 198, boa noite, obrigado. Informe PRO. Na 105. Boa noite, controle Gol no 273, cruzando 1700. Ei, grato, na escuta cópia da 3603. Olha, Salvador, gol no 273. Gol no 273, suba para nível 380, perfil da saída Gole. Acione código 5074. 5074 na Gole, 273. Pacal de Trunfos, vou na proa de Aron, Pacal de Trunfos. Aron 7. De Trunfos é o controle. Prossiga, controle, estou te ouvindo, respondi. Positivo, qual é a saída que o senhor está fazendo? Saída Aron. A saída Aron está totalmente fora do perfil aqui, o 4570. Confirma a transição após Aron. Aron Melim. O senhor está voando em qual proa? Está curvando a esquerda, proa de Aron. Gente, esquerda, proa de Aron. Estabilizado localizador, Serra Bravo Fox. Serra Bravo Fox completa a final do ILS Zulu, chame torre no 86. 118.6, grato, Bravo Fox. Pacal de Trunfos confirmando o perfil da subida Aron. Transição Zipar para Natal. Zipar, gente. Obrigado, vento de vento sul com 10 nós, Serra Bravo Fox. Gente, vai reportar. Está embaixo travado aqui. Baixado e travado, tem pouso autorizado, pista 28, Serra Bravo Fox Trot. Pouso autorizado 28, Bravo Fox. Salvador, muito boa noite, está 3197, está no ponto de espera da 28, pronto, visual com tráfego na curta. Está 3197, após pouso, tráfego na curta final, ali mantém cabeceira 28. Após o pouso, tráfego na curta, ali mantém na 28, 3197. Tan 3603, está pronto para copiar? Prossiga, Tan 3603. Autorizado para Guarulhos, nível 380, na Perusque 50, decola curva esquerda, saída agora, Oval e depois Eudes. Aciona código 5105, controle 19.8. Sim, estamos autorizados 380 para Guarulhos, via Perusque 50, primeira curva à esquerda, na saída Gole, Eval, Eudes, 5105, transponder, 19.8, controle de saída, TAM 3603. Correto, chame para o puxa acionar. Tomaremos no 3 para o pushback acionamento, TAM 3603. Serra Bravo Fox, solo 05, livre. A próxima esquerda, se possível, manter posição antes da Alfa, chame solo. 1-2-1, um, decimal 9. Próxima esquerda vai chamar 209, próxima. Solo, boa noite, Papa Tanto, Serra Bravo Fox, Alfa, Delta. Decimal 8, alternando 33, decimal 25. 288, 123, 35, é correto? No 3325, alterna. Pátio. Pátio 3? Ok, pátio 3 está livre então. Cruzar aí a pista de táxi Alfa até o pátio 3, estacionar a frequência livre. Táxi autorizado até o pátio 3, para a foto. 884. Da 28, pronto. 940, mantém a ponte de espera da Delta. Correção da Golf. Ok, vai manter a ponte de espera da 289940. Oi, Salvador, boa noite, 884. O 1884, o senhor, aproximação, guarda pista livre, informa os últimos 90 metros, fechado. Afirmativo, últimos 90 metros. Pista tá seca? Afirmo. Graças. Serra Bravo Fox, possível. Ingresso via Guilherme. Ok, é, parte 3 é esse à sua esquerda. Podia ter cruzado conforme instruído. Como entrou na Alfa, pode fazer agora. Próxima esquerda e esquerda novamente. Aí. Salvador, boa noite, TAM 3197, cruzando 1500. 3197, contato radar na decolagem, suba para nível 380, saída Gole. 380, perfil Gole, TAM 3197. Gol 1884, confirme se visual campo. Afirmativo, visual. Confirme o papi, tá inoperante? Não tem papinha na 28, senhor. Graças. Gol 1884, autorizado, check 3, autorizado, pouso pista 28, vento 190 graus, 119. É, tá livre o pouso. 84 arremeteu 11-9 vento de cauda, acima da performance da aeronave, ok? Ok, ciente, estamos já avaliando para mudar para a pista 1-0, chame agora o controle 1-9 decimal 8. Controle com 1-8-8-4. Controle com 1-8-8-4. 1-8-8-4. Suba para 2.000 pés, mantenha rumo. Mantenha a proa 2.000 pés. Estou no zero, o vento no momento 1.70 graus com 1.2 nós. Tem condições a 2.8 ou vamos coordenar para 1.0? Se puder coordenar a 10, a gente agradece, pode meter o táxi. Ciente, está autorizado o ingresso na pista e reporte livrando na Fox. Ingresso na pista, livra na Fox, 940. Quatro está sob vetor para a final ILS X-Ray, curve à direita para o 315. O seu limite é a radial 321 de Salvador. Afirmativo, na proa 315, 321. Confirma a radial limite. Salvador, gol 824. Radial 325 de Salvador. 325, que estamos mudando a pista agora devido à aeronave em pouso já com vento de cauda. A pista agora 1-0, sua autorização muda a curva, que é pela direita agora, da 10 curva à direita, e a saída da El Transição de Né. Da El de Né, curva pela direita, TAM 3603. Saída para colagem da pista 10. Da El de Né com curva direita, pista 1-0. Ok, da El de Né, curva direita da 10, com 9-4. Samara, TAM 3603. Salvador, está 3561, boa noite. 3561, prossiga. Para autorização, senhor, 380 Brasília. O reporte estabilizado. 140 na prova, a reportagem estabilizada. Afirmativo, está 3561, é o 380. Está pistão 0 com a subida prevista, senhor, tem, por favor. Deve ser agora em transição ao fito, aguarde cobra na escuta. Matheus, obrigado na escuta. Pista no zero está operando com os primeiros 90 metros impraticáveis. Ciente, tem glide, 90 metros. Paulo Salvador, boa noite. 7776, informação. Senhor identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 050. Identificou a Mari 05062. São 3662, informo que a pista em 11 Salvador é a pista no zero. Procedimento LSX-Way sem o glide, primeiros 90 metros impraticáveis, altímetro 1-0, 1-3. Tacete, solicita procedimento GPS 1-0, tá 3662. Mantém o perfil da chegada, aguarde a autorização da RNAV, tá 3662. Agora, eu vou checar seu plano aqui com essas dois cintas, falou, né? Vou checar com o recife sua saída para Brasília. Nível, qual é o seu estado? Solicitado 400. Small 6. Dermatismo 286. Torre no 940, está aproximando o ponto de espera da Charlie e vai manter posição para cheque de equipamento. Presente. No 3, está livre para o puxo acionar, chama para o táxi. Voltaremos para o táxi, TAM 3603. 4, confirma-se visual ao campo. Afirmo, visual com campo. Tráfico avistado autorizado, pouso pistão no zero, vento 160 graus, 10 nós. Fora do solo, liberou o eixo da 10, guardião 06. Guardião 06, prossiga pelo litoral, corredor axé, chame controle 119.8. 06. Controle, boa noite, Guardião 06. Controle, Guardião 06. Guardião 06, mantenha o corredor axé 500 pés. Aguarde a autorização para voar, cabe. 06. 06, intercepte agora a linha do litoral em virtude de tráfego. Informa o Bang 737 passando o marcador externo, mantendo 2 mil pés. Tá visual com o Bang, o Guardião 06. Controle Salvador, boa noite, OTAN 3455. OTAN 3455, acione identificação, autorizado chegada. Vou na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf. Após autorizado chegada Bonf, desça para nível 060. Ok, na chegada Bonf, descendo até o 060, tá 3455. Pode confirmar o procedimento IDLS, senhor? Informo que a pista no zero, o procedimento ILS X-Way sem o glide, primeiros 90 metros impraticáveis, tá 3455. Ok, então, tá 3455, solicita quando mais próximo completar com RNAV da 10. A gente mantém o perfil da chegada Bonf e aguarde a autorização da RNAV. Escuta, 3455, descendo para o 060. Brasília, nível 380 na Peso Novo 7, decola curva direita, saída gole, transição ao fito. Aciona o código 5111, controle de nave decimal 8. Autorizado 380 para Brasília, né? Informe Zulu 17, sai curva direita na saída de gole ao fito, gole ao fito, transporte 5111. E controle 1 no 9 decimal 8, tá? 3561. Correto, chame para o puxa acionar. Chamará. Solo, Salvador, tá 356, não parou, pushback, acionamento no 08. 561-118, está autorizado, chama para o táxi. Chamará para o táxi, câmbio 561. O 1940, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém na 10, com 1940. Boa noite, é o azul 4070, informação X-Ray. Velocidade 2709, descendo para o 1060. Azul 4070, a sua identificação, autorizado, chegada Mari, desça para nível 070, reduza para 2509. Ok, 250 nós agora, azul 4070, autorizado Mari, 70. Direita até o ponto de espera, chama a torre 18 decimal meia dúzia quando pronto para decolar. Quando pronto, 18 meia dúzia, obrigado, boa noite. Solo Salvador, boa noite. Tá livrando gol no 884. Gente, 884, táxi livre Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 884. Autorizado a decolar, pista no 0,150 graus, 129. Livre decolagem da 10, gol no 940. Meu 3 está pronto. Autorizado 360 Brasília na Pesuru 17. Decola curva à direita, saída gola e transição ao fito. Aciona 5107, controle 19.8. Brasília autorizado 360, na Pesuru 17. Decola curva à direita, saída gola e transição ao fito. 07 ao transporte 119.8, controle de Salvador, gol 63. Correto, chame para o push e aciona. Salvador, boa noite, TAM 3603 no ponto de espera da 10, pronto. TAM 3603, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém, TAM 3603. Salve, chame TAM. Ataque 63. Decolagem, suba para nível 400, perfil da saída da EL. Ok, até o nível 400 na saída da EL, gol 940. Com 4 horas e 40 de autonomia. Que confirme 3, 2 a bordo. Gente, tá livre o táxi em frente via Juliette Alfa até o ponto de espera da 1-0. Chama